jagunço. Olá, jagunçada amigona da vizinhança. Bem-vindos ao novo episódio dos Sete Jagunços, mais um podcast do site Arte Final, www.artefinalhq.com.br. Lá tem todos os episódios dos Sete Jagunços, do Pilha de Bis e do Omniverso, além de reviews, colunas, matérias e muito mais. Estamos também no Twitter, Instagram e Facebook, @artefinalhq para nos seguir. Estamos também em todas as plataformas de podcasts, iTunes, Google Podcasts, Spotify, Deezer e no seu agregador favorito. Só procurar por Sete Jagunços. Peter Parker é o espetacular Homem-Aranha. Antes de chegarmos aqui, o amigão da vizinhança se meteu com a Riri Williams, a Coração de Ferro, enquanto investigava o surgimento dos Starkphones. Ganhou uma irmã, a Teresa. Deu mais um cano no Tocha Humana. Conheceu o irmão bonzinho do Consertador. Enfrentou mais uma vez o Rei do Crime, contou suas piadas duvidosas num show de stand-up, lutou com Pantera Negra e com o Gavião Arqueiro, foi azucrinado pelo J. Jonah Jameson, para quem ele revelou seu segredo mais precioso, sua identidade secreta. Para salvar o mundo, o Homem-Aranha teve que viajar até o passado e levou a Teresa e o JJJ com ele. Com a estreia de Homem-Aranha Longe de Casa, vamos falar do Homem-Aranha do Chip Zdarsky, especialmente dos dois encadernados de Peter Parker Homem-Aranha Especial, publicados pela Panini. Eu sou o Marcos e aqui comigo estão o Dãozinho. Eu não sou amigo dos meus vizinhos. Estamos aqui também com o Maurício Dantas. Eu também não vou em reunião de condomínio não, mas prefiro ser amigo de todo mundo no elevador. Com o nosso oitavo jagunço, Igor Tavares. Com grandes poderes vem grandes podcasts. E com o nosso convidado especial, Marcelo Miranda, do podcast Saco de Ossos. Olá, como é a minha primeira participação e eu quero voltar, eu não vou fazer nenhuma piada. O mais sensato. Bom, não sai daí que, como você ouviu, nós vamos falar de Homem-Aranha do Chip Zdarsky. Vamos começar nosso podcast primeiro apresentando o autor, né, o escritor desses encadernados, que eu tenho certeza que eu não estou pronunciando o nome dele correto. Igor, fala aí, quem é o Chip Zdarsky? É, a gente não tá pronunciando correto, porque na verdade o nome dele é Steve Murray. Chip Zdarsky é um pseudônimo que ele criou. O Zdarsky, ele é daquela geração da galera que frequentava o fórum do Warren Ellis, na época do Transmatch. E esse era um fórum que tinha muita participação da galera na internet, naquela época de auge de fórum, né? E aí é um fórum que acabou formando uma micro panelinha de uma porção de artistas e de escritores que atualmente estão fazendo sucesso pra caramba. O Matt Fraction saiu de lá, ele conheceu a Kelly Sue DeConnick lá, o Kieron Gillen e o Jamie McKelvey, que são os criadores do Wicked Divine, eles saíram de lá também. E o Zdarsky, ele era um desses caras que era atuante no fórum. Só que ele atuava, o nome dele era Steve Murray, ele é cartunista, na verdade, por formação. E ele estava, na época, ele estava passando por um divórcio muito ruim, assim. E ele frequentava o fórum sob essa alcunha e ele era um dos piores membros, assim. Ele mandava nude no fórum, ele tomava warning direto. Ele era o cara mais escatológico, ele criou uma persona para ele ser um... Ele queria ser o nerdão escroto mesmo, que fazia merda e vivia no quartinho lá da casa da mãe. Ele queria ser isso, na verdade ele não era, mas ele inventou essa persona e ele usava isso no fórum. Então foi daí que saiu o nome do Zdarsky. Aí, depois de um tempo, a galera do fórum acaba criando laços, né? Ele criou o laço lá, principalmente com o Matt Fraction. Foi quando eles pensaram na história do Sex Criminals e foram debatendo o negócio. O Fraction, ele saiu um pouco na frente, porque ele já estava trabalhando para a Marvel, já estava fazendo os trabalhos dele lá na Marvel antes de sair o Criminosos do Sexo, né, que saiu aqui até. E aí eles lançaram junto. Depois disso, o Zadarsky, ele meio que estourou, porque esse quadrinho fez muito sucesso na época. A Marvel meio que abraçou ele. Na época era o Axel Alonso, era o editor-chefe lá, e ele gostava do Fraction pra caramba. E aí foi meio que puxando o cara. A Kelly Sue na época também já... Toda essa galera tava na Marvel. Tipo, o Fraction tava na Marvel, Kelly Sue tava na Marvel. O Kieron Gillen e o McKelvey estavam na Marvel também, fazendo coisa. Então o passo natural é chamar o Zadarsky pra fazer o Howard, que foi o trabalho que ele pegou primeiro pra escrever na Marvel. Já mostrou que ele tinha talento não só pra desenhar, mas pra, como roteirista. E cumpria prazo, era um cara disciplinado, apesar de ser maluco pra caralho. Mas é um cara disciplinado e consegue atender prazo. Aí depois ele pegou o gibi do Star-Lord, né, que é um gibi curtinho, acho que são 6 ou 7 edições, se não me engano. E na mesma veia de quadrinho mais cômico, assim, e tal, até chegar no quadrinho que a gente vai falar agora, que é do Espetacular Homem-Aranha. Mas a origem do Zadarsky é o pseudônimo que ele inventou para poder falar besteira na internet. E, cara, besteira no Homem-Aranha. Ele é muito doido. Eu lembro que a primeira convenção que ele foi, uma fan expo do Canadá, ele fez uma convenção paralela dentro do hotel dele. Nos dias que ele não ia, ele fez a Zadarsky Con. Então ele botou, tipo, um papel escrito Zadarsky Con na porta do hotel dele, começou a divulgar no Twitter que ele tava no hotel tal, no endereço tal, no quarto tal, e que as pessoas poderiam vir ao hotel pra poder ele levar os quadrinhos lá pra assinar, tirar foto com ele. E ele ficava de hobby no hotel, pelado, de hobby, com uma porra do champanhe, tirando foto com a galera e assinando o quadrinho lá da época que ele tava fazendo o Howard. Muito engraçado esse episódio. Agora tá claro porque se separou, né? É, o cara é doido pra caralho. Não, o que eu ia falar é que dessa galera aí que saiu do que você falou do fórum do Warren Ellis, né? O Warren Ellis é tão foda que a fodice dele vai pros outros, né? É, dessa galera toda, assim, na minha opinião, só o Zdarsky e a Kelly Sue se saem bem na Marvel, né? Porque os outros fizeram trabalhos melhores quando saíram da Marvel, né? Assim, não que o trabalho na Marvel tenha sido ruim, né? Tá aí o próprio Fraction com o Gavião, né? Que é muito bom. Mas ficaram bem melhores fora da Marvel. O trabalho deles fora da Marvel é uma coisa, assim, excepcional. É, essa galera toda, ela tem uma mentalidade mais de quadrinho autoral. Eles sempre foram desse jeito, assim. Eles pegavam quadrinhos mainstream pra fazer, Capitã Marvel e Jovens Vingadores e Journey to Mystery, e eles pegaram isso para construir portfólio para eles poderem partir para uma Image e lançar as franquias deles, que eles já tinham ideia de fazer isso. Eu particularmente não conhecia o Zdarsky como escritor, né? Esse aqui talvez tenha sido o primeiro quadrinho que eu li dele escrevendo. Eu conheci ele no Criminosos do Sexo, né? Sex Criminals, que é um gibi excelente, a gente até já fez um pilha sobre, e ele desenha muito bem, e o texto do Fraction ali também tá muito legal, é muito divertido, né? Pelo que você fala, do jeito que ele é na vida real, então eu acho que combina direitinho aquele gibi com a personalidade dele, né? Ele já foi mais surtado, né? Agora ele tá mais profissional. Isso tá se refletindo, inclusive, nos trabalhos mais atuais dele. A Marvel tá botando ele pra escrever um gibi dos Invasores lá, que é sério, assim. É um gibi que não tem piada. É um quadrinho sério, assim. Então ele tá mais... Ele tá menos descacetado atualmente. Mas é um cara que sempre aloprou na vida, assim. E o Invasor deles é muito bom e tem, assim, um peso dramático muito bom, ou seja, mostra a versatilidade dele, né? E além disso, e aí a implicância minha também, ele é um cara que sabe escrever mensal, né? Ele faz mensal mesmo, né? Aquela revistinha pra você acompanhar ali mês a mês e se divertir em cima dela, né? Em vez de ficar pensando em fazer algo mirabolante ali pra guardar pro resto da vida, pra botar lá seu nome no panteão dos grandes escritores. Não, ele faz a mensalzinha boa de se ler ali, toda hora, gibi pra você ler no ônibus, né? Ler no ônibus, no metrô, na fila do banco, aquele tipo de coisa, né? Inclusive, eu acho que ele foi chamado para escrever o Homem-Aranha um pouco nessa toada aí que o Dão tá falando, de alguém que pudesse escrever uma mensalzinha do Homem-Aranha que não fosse aquela parafernália de coisas do Dan Slott, que fazia mega sagas e criava variações de desdobramentos do Peter Parker e um monte de outras coisas. E na virada ali pro Legacy, o Chip apareceu fazendo um Homem-Aranha mais arroz com feijão, engraçado, um pouco para um público que estava afim de um Homem-Aranha mais antigo, né? Mais engraçadinho e descompromissado em comparação com o Dan Slott. Ele apareceu em agosto de 2017 na Spectacular Spider-Man, e a revista claramente era nessa pegada. Olha, aqui você vai encontrar o Peter Parker que os leitores mais veteranos estão procurando, e quem quiser ver o Peter Parker Homem de Ferro fica na mensal do Dan Slott. Acho que esses escritores que vieram antes aí, acho que tem muita gente de quadrinho alternativo, gente que fez muita coisa fora da Marvel, entrou na Marvel e praticamente naufragou. Questão editorial também, pegar um momento da Marvel que havia, tipo assim, nós temos grandes nomes e os caras fazem o que querem. Então quando pegava um projeto bacana, tava até conversando outro dia no WhatsApp no grupo do Jaguns sobre o quarteto do Faction. Eu não sou muito fã do Faction, gosto muito pouca coisa dele, mas tem coisas muito boas como o Gavião, o comecinho do Homem de Ferro dele, esse quarteto fantástico dele também. E aí quando pega o projeto que é a cara do sujeito, ele deslancha. Quando não, fica uma coisa muito solta, tem uma proposta e não desenvolve, não vai para lugar nenhum. Foi o que aconteceu, por exemplo, com o Rick Remender. Ele tem ótimos quadrinhos fora da Marvel, ele tem o Fear Agent, que é da Image, se não me engano, que é muito bom, é um run de umas 70 edições. Não perde o pique nem nada, aí você vai ler os Fabulosos Vingadores dele e é uma porcaria. Eu também não gosto desse de quadrinho, não. Essa galera não, que tá chegando. Só quem gosta de Fabulosos Vingadores é o Nick. E não pode esquecer do Capitão América dele, lixo, né? É muito ruim. É um lixo. O Capitão América do Remender eu já gosto. Eu não posso falar mal, não. Que eu gosto. aquele negócio todo na dimensão Z, eu gosto pra caramba daquela parada. Meu Deus. Aí hoje a gente tem uma geração de escritores novos que tá chegando. Já falamos aqui em alguns podcasts deles, né? O Rosenberg, o Ed Brisson, o próprio Zdarsky. Essa galera tá chegando e tem uma organização editorial maior assim na Marvel, nas editoras de uma maneira geral, apesar da DC ser essa eterna bagunça, mas pelo menos a galera tá entendendo isso, assim, olha, essa proposta desse quadrinho aqui é intimista, não vamos fazer mega saga, não foi nada, vamos fazer quadrinho pipoca, você vai sentar, ler 20 minutos, pô, legal, mês que vem eu quero ler a continuação disso, e pronto, isso é muito legal, dá gosto de você comprar esses encadernadinhos aqui, apesar do trabalho porco da Panini. Vamos falar isso mais na frente, porque é um quadrinho que daqui a 6 meses você vai puxar da prateleira, daqui a 1 ano você vai puxar da prateleira e vai se divertir como você se divertiu lendo a primeira vez. Eu ia falar aqui do contexto editorial do lançamento desse quadrinho específico, do Spectacular Spider-Man, que ele saiu, na verdade, para tentar arrendar um pouco do público que estava indo ver o primeiro filme do Homem-Aranha do MCU, porque ele sai com diferença de meses, assim, entre o filme e o quadrinho. Então a proposta era essa, a gente estava com o Slott lá fazendo a Parker Industries, porque não tinha sido ainda desconstruída, né, as indústrias Parker e tudo lá que ele estava fazendo, aquele lance de aranha-verso e tudo mais. E a Marvel precisava de um quadrinho mais simples do Homem-Aranha, porque estava com o filme na agulha para sair, e o título principal, que era o Amazing Spider-Man, estava naquela vibe que não tinha nada a ver com o que uma pessoa que sai de uma sessão de cinema quer ler quando vai pegar um quadrinho do Homem-Aranha. Então esse título ele foi programado editorialmente para oferecer uma coisa mais simples, oferecer uma coisa mais raiz, né? Eu não gosto muito desse termo, mas uma coisa mais que seja um Homem-Aranha quintessencial, assim, mais longe do que o Slott estava fazendo, que já era um trabalho de desconstrução do que a gente conhece como Peter Parker, assim. Música. A gente vai falar mais desses dois encadernados que a Panini lançou, mas a história já tava rolando, né? Não começou aqui. Então, faz um pequeno resumo da história até o ponto dos encadernados, Maurício. Marco, você já começou e já deu um apanhado geral no run todo. Vamos falar aqui do que é o mais importante só pra gente entender esses arcos que nós vamos discutir aqui. Né? Tudo vai girar em torno aí da questão do Consertador, lá do comecinho, e da volta da irmã do Peter, né? A Teresa, que é uma personagem que foi criada numa graphic novel original da Marvel, 2014, 2015, por ali, a Marvel tava cheia de graphic novels dessa, saiu uma do X-Men, saiu até recentemente agora, tem uma dos Vingadores, tem essa do Aranha também, que é Negócios de Família, do Mark Waid, com alguns desenhistas muito bons, como Gabriel Delotto, e não me recordo agora o nome dos outros dois, me perdoe. E ela apareceu lá, ficou nessa dúvida se ela é irmã ou não, o Zdarsky vai brincar, bom, com essa possibilidade aí daqui pra frente. E temos o Consertador com um plano de desativar a tecnologia dos heróis. Aí ele ao mesmo tempo dá um boost, né, na tecnologia dos vilões que aparecem mais poderosos. Especialmente os heróis, os inimigos do Homem-Aranha. E que vamos descobrir mais pra frente que o Consertador fez um contato acidental com uma raça de inteligência artificial chamada Vedomi, enfim. Eles vinham para a Terra para destruir a humanidade e resgatar as inteligências artificiais que eram escravizadas pelos humanos. Aí acaba caindo um batedor dessa raça no quintal do Consertador. O Consertador se intriga por ser uma tecnologia consciente e tudo. Começa a conversar com ele, faz uma amizade e convence ele a não destruir a Terra. Ou seja, né, o Consertador, que por muito tempo aí na Marvel foi esse vilão secundário, que na verdade não é bem um vilão, né? Ele equipava os vilões. Ele acaba salvando a Terra sem querer, né? Só que com o tempo, esse batedor vai viver com ele lá no galpão dele, onde ele recebe criminosos, ele faz os reparos dele. E esse galpão vai pegar fogo em um momento. Ele acredita que foi algum inimigo dele, algum cliente não satisfeito, que tacou fogo lá e acaba matando esse Vedome. Então ele fica puto com a humanidade, perde o seu primeiro amigo de verdade, se revolta com o ser humano de uma maneira geral, começa a ouvir música emo e contata os Vedomes. Pô, depois de uma dessas você tem que ter que dar uma pausa aí. Não, você vai falar de Evangelho agora, não vai? Tenho certeza, vá. Olha... Eu ia dizer que nesse momento aqui o Nick tá fazendo falta no nosso podcast, porque ele é o nosso representante. Um abraço pro Alan e pro Washington do Procurando Bitucas, os dois maiores fãs do Shinji, do Twitter. E perdão, né? Porque tá defendendo até o último episódio Evangelho no WhatsApp. É impressionante isso. Tô mesmo. Enfim, o Consertador Ikai chora bastante e resolve chamar o Zeva Vedome para que ele destrua o planeta. E aí, a grande sacada dele é justamente desses telefones Stark, que são a prova de hackers, a prova de invasões, de escutas e tudo mais. Ele cria inteligências artificiais separadas, uma para cada telefone desse. Então, são as inteligências que conversam entre si. E ele mostra isso para os Vedomes como se fosse a humanidade fazendo isso, Tony Stark fazendo isso. Os Vedomes vêm acreditando que a humanidade então criou inteligências artificiais para escravizar, e ele vem destruir a Terra por conta disso. Os Vedomes chegam na Terra, incapacitam todos os heróis e começam a resgatar as inteligências artificiais. Aí aparecem os robôs do Dr. Destino, o Herb do Quarteto Fantástico, uma porrada de robôzinho famoso aí da Marvel. E aí, sabendo desse plano Consertador, que o Aranha consegue finalmente descobrir, né, o que está acontecendo, tá ele, o Tocha, a Teresa, semi-irmã dele, o JJJ, vão até do Dr. Destino. Vocês lembram, nessa época ele tava a cara daquele ator francês, que eu esqueci agora o nome, o pianista lá, na mão do Bendis, e fazer o Dr. Destino ativar a máquina do tempo deles para eles voltarem para o passado e descobrir uma forma de deter a invasão Vedome. E é nesse ponto que a história da gente começa. E antes de sair também no encadernado, ela saía aqui no Brasil na mensal do Homem-Aranha, né, Marcelo? E foi bem... foi bem zoada, né, a publicação aqui. Foi meio esquisita, né? Foi muito zoada porque ela começou como uma publicação normal de mensal, né? Saiu na edição número 23 da mensal do Espetacular Homem-Aranha em setembro de 2018. Inclusive, a capa é aquela famosa, mais famosa da fase dele. Acho que é a primeira, inclusive, que o Peter tá abrindo a roupa com o uniforme do Homem-Aranha e tem uma mancha de comida na roupa que vazou pro uniforme. É uma capa discretamente muito divertida, assim. E beleza, começou a sair ali na Espetacular e dava a impressão de que a Panini ia alternar, né? Algumas histórias da Amazing, do Dan Slott, com as histórias da Spectacular do Chip Zdarsky. Só que aí, sei lá, entrou algum hacker lá na Panini e a coisa ficou completamente despirocada, porque já em algumas edições depois eles simplesmente ignoram as histórias do Chip e voltam para dos Dan Slott, e eles fazem uma trapaça editorial que, se a gente não vivesse na era da internet, dá saudade dos tempos da Abril, né? Que na primeira edição, na 23, onde tem a primeira história, o editorial da revista escreve o seguinte: aqui começa uma nova fase, é isso mesmo. Depois de abrir mão de toda a sua fortuna, Peter Parker volta a ser o bom e velho garoto simples, que usa transporte público. Bom, na verdade, nessa fase, e o Igor definiu muito bem, o Peter ainda era das indústrias Parker. Ele não tinha aberto mão de fortuna nenhuma, ele não tinha ainda passado pela queda dos Parker, nem nada. Tanto que na primeira história, ele claramente diz que está de folga das indústrias Parker, então agora ele pode cometer, né, os pequenos salvamentos do dia a dia de um herói qualquer. Então a Panini mente no editorial, é desmentida na história seguinte e a publicação segue nessa toada. Até que chega na edição mensal número 26, que sai essa história que o Maurício resumiu aí, dos Vedome. Ela foi publicada originalmente na Spectacular número 300, então ela tem acho que umas 40 páginas, ela é bem longa, e saiu por aqui no Brasil na Mensal do Aranha de dezembro de 2018. E aí, quando a história termina, tem uma mensagem editorial, né? O último quadro da história é o Dr. Destino dizendo lá: creio que este seja o menor dos seus problemas quando os personagens entram na máquina do tempo. E aí tem um quadradinho: a seguir, Tempo de Matar. E pronto, mas nunca existiu esse a seguir na mensal. Meses depois, eles vão publicar a sequência da história no primeiro encadernado chamado Amazing Fantasy, que saiu em janeiro, ou seja, nem tantos meses depois. Mas eles não dão nenhuma indicação de que a história vai sair no encadernado. Se o leitor da mensal for um pouco desavisado, ele nunca vai ter lido a continuação dessa história. E depois, nos encadernados, eles vão fazer outras maluquices editoriais que é melhor a gente falar depois. Eu não cheguei a ler essas histórias anteriores, então eu entrei até meio perdido. Tem aqueles resumos no comecinho da edição, mas só aquilo dali não, pra mim não foi suficiente. Então eu tive que recorrer aos amigos para poder me passarem exatamente o que estava acontecendo, né? Porque eu não tinha lido nada daquilo antes e quando peguei para ler, para fazer o podcast, e tava meio perdido. Então, Homem-Aranha viajando no tempo, com o Jameson sabendo a identidade dele, com uma irmã que eu não conhecia, enfim. E tem uma outra coisa, a Panini não tinha até então o hábito de publicar encadernados de mensal do Homem-Aranha. E de repente isso chegou na banca sem nenhum tipo de aviso. Aí, né, no seu caso, por exemplo, que não tá acompanhando a mensal, é pego completamente desavisado, né? Não tem nenhum cuidado de explicar que essas histórias foram publicadas antes, na mensal, número tal e tal. Enfim, um trabalho mínimo de edição, né? Eu, como jornalista, isso me deixa nos cascos. Eu ia falar justamente isso. Você pega baixando, até porque é uma capa bacana, assim, é uma capa da Maze Fantasy, né? Que é o primeiro volume. É. E como número um, né? É o número um na capa. E o número um tem o legado lá. E você tem uma capa evocativa da morte da Gwen Stacy, que é a mesma posição ali do Aranha jogando vingança ao Duende. Só que ao invés da Gwen, no braço dele, é um Peter Parker, um Homem-Aranha mais novo, né? Você vê pela aranha no peito dele e pelas teias debaixo do braço, né? Que é uma versão antiga, e ainda mais com esse nome em cima, né? Amazing Fantasy. desperta a atenção, você acha que é o começo de um novo arco, que é uma nova história, ou até uma sériezinha fechada, e não tem essa informação em momento nenhum. Cada edição da versão americana tem um diálogo do escritor com o escritor, né? Fazendo uma recapitulação aí das histórias, de uma forma divertida, acho que faz parte da história até, né? Além de ser a página de créditos, onde mostra escritor, editor, expediente e tudo mais, ela também faz essa interação legal aí com o escritor, que a Panini cortou completamente das edições aqui. Eu fui conferir até, a Panini vive dizendo, né, quando a gente critica uma coisa, não, foi publicada assim nos Estados Unidos, e não foi. A gente tem as páginas lá, separando cada história com a reprodução das capas originais e com essa paginazinha aí que ajuda muito a você entrar no clima da história, dar uma sacada no que foi que aconteceu, especialmente nessa primeira, né, bicho? Porque o leitor desavisado não vai sacar isso. É, eu imagino quem pegou isso aí mesmo, deve ter ficado muito confuso, porque é uma coisa que tá em andamento e já vem essas pontas soltas aí que o Dão falou mesmo, da irmã, do consertador, da viagem no tempo, dele contando. O próprio nome do arco, Amazing Fantasy, quer dizer que ele tá revisitando aquela época das origens do Aranha. Então ele combate todos os vilões com o Peter jovem pela primeira vez. Então é um negócio muito confuso para você pegar assim, sem ter lido nada antes. É, então acho que a gente já pode entrar nas histórias propriamente ditas desses encadernados, né? Faz um pequeno resumo dessa primeira parte do arco Amazing Fantasy, o Maurício, deles lá no passado. Cara, basicamente o Destino explica, né, no final dessa última edição aí da mensal, como o Marcelo falou, que eles estão indo, na verdade, para um passado alternativo. Então eles não podem se preocupar, eles não precisam se preocupar com medo de mudar o fluxo do tempo, alterar a realidade deles e tudo mais, porque isso não teria um reflexo grande. E tá, estaria contido ali. A gente vai ver depois que não é bem assim. Mas a primeira coisa que eles fazem é encontrar com o Peter mais jovem daquela época. E aí a gente tem uma série de eventos curiosos, porque o Peter mais velho vai chegar pra versão mais nova dele e dizer, ó, hoje é o dia que o Abutre vai escapar da prisão, hoje não sei o que, não, você vence ele assim, você dá um cacete assim, então ele humilha o Duende Verde, espanca os outros lá, e são dois Homens-Aranha, os vilões ficam putos por conta disso. E a vida do Peter jovem de repente fica bacana, né? Enquanto isso eles estão investigando a Teresa e o JJ, principalmente estão investigando para quando saber onde está a informação que eles precisam, que é justamente encontrar o consertador, descobrir lá uma salvaguarda, alguma forma de evitar aquela invasão. Nesse item a gente tem isso, né? O Duende é humilhado, o Ju é vingança, vai atrás disso, a Teresa vai atrás de descobrir se ela é mesmo uma Parker, vai atrás do Nick Fury, tomando seu cafezinho lá, e o JJ vai ver o JJ e explicar pra ele mesmo do passado que não cometa tantas injustiças com o pobre do Peter Parker. Cara, o Jameson é um dos melhores coadjuvantes do Aranha em qualquer realidade que você puder imaginar. Essa sequência dele indo visitá-lo, né? Visitar ele mesmo, falar, eu sou você no futuro, não sei o quê, e começa... aquilo tudo é impagável. Eu achei esquisito todas as revelações que eles estavam fazendo, justamente porque eu não tinha esse background que o Destino avisou que eles poderiam falar, que era um passado alternativo e tal. Então, eu tava achando estranho que eles interferindo tanto assim no passado, se não teria problema. Mas aí, com essa explicação que você deu e que foi dado antes, aí tudo bem. Mas o Jameson lá falando e se tratando como verdadeiro herói e falando que ia falar todos os furos para o Jameson do passado, aquilo é impagável. Marcos, e você não leu antes, mas a história que o Jameson conversa com o Aranha e no final o Peter tira a máscara, foi publicada no Brasil na Espetacular número 24, é maravilhosa, cara. Eu particularmente acho uma das grandes histórias do Aranha já no panteão, e o Jameson do Chip é uma delícia mesmo, ele é um dos melhores usos do Jameson, pelo menos que eu me lembro em muito tempo, assim. Eu lembro que o Zadashi falou sobre essa edição específica antes dela sair numa entrevista e que ele queria fazer mais ou menos uma versão Frost Nixon do Homem-Aranha com o Jameson, que ele falou, nunca fizeram, tipo, uma coisa tipo, bota os dois numa sala e ele vai ser entrevistado pelo Jameson, assim. E ele queria fazer um negócio desse tipo, assim. E é linda a história, cara, porque é só uma conversa, uma longa conversa, que o Jameson revela toda uma fragilidade, e a fragilidade que ele revela é tanta, que leva o Peter a tirar a máscara, né? Um ato inimaginável, há 60 anos, e eu, que não sabia, eu não tinha tomado esse spoiler ainda, eu li a história na mensalzinha ali, como vocês falaram, tô lá no ônibus e de repente eu viro a página e pá, eu não tava preparado. Eu que leio Homem-Aranha há 25 anos, eu não tava preparado. Não, que ficou bom, né? Assim, é uma coisa que, quando acontece, se fosse assim, eu tô nessa com o Marcelo, eu também não sabia que isso ia acontecer. E aí, se eu tivesse pego esse spoiler antes, notícia de algum site, alguma coisa do tipo, eu com certeza ficaria puto. Digo, porra, pra que isso, né? Pra que revelar né? Nem acontecer. É quase a reação natural hoje em dia, né? Mas aí, quando eu pego a história sem saber, e assim, aquilo vai sendo construído, você começa a ficar desconfiado, né? Rapaz, isso aqui vai dar em quê? Será que ele vai revelar mesmo? Ele vai puxar a máscara? Então ficou tão bem feito, ficou tão bom, ficou. Que você pega o contrário, você pega, porra, mas isso era pra ter acontecido isso há muito tempo, sabe? Isso já tava fedendo, sabe? Todo mundo sabe sabe qual é a identidade secreta do Aranha, então, sabe, já passou do tempo, já tem que ter acontecido isso há muito tempo, sabe? Essa história prova que não existe má decisão, existe mau escritor, né? Porque a decisão em si podia ser um desastre, né? Assim, poxa, pra que isso e tal? Agora, uma outra coisa muito legal é que a partir daí o Jameson vira um sidekick do Aranha, e quer dizer, ninguém nunca tinha pensado nisso. Isso é genial, é sensacional. Isso é muito maravilhoso. Como é que ninguém teve essa ideia? A grande sacada do Zdarsky é o seguinte, é a reação do JJ, como vocês estavam falando. Lembra que o JJ já descobriu anteriormente a identidade do Aranha, que foi em Guerra Civil, e naquela época ele teve um infarto, na verdade, né? Que foi uma reação bacana, todo mundo deu risada, tá dentro do personagem. Mas não foi uma coisa como dessa vez agora. Quando, entre uma edição e outra, né, a gente cai a ficha da gente que o JJ sabe agora que ele é o Peter Parker, e de um mês pro outro aí, quando começa a conversa, enquanto cai a ficha na gente, cai a ficha no JJ também, porque ele vai ligando uma porrada de coisa, e por que que aconteceu, a relação recente do pai do JJ com a tia May, eles tinham casado, pra quem não acompanha o Aranha desde o pacto e tudo mais, a tia May casou com o pai do JJ, então eles eram irmãos, né, irmãos postiços. JJ já detestava isso, achava o Peter muito irresponsável e tudo mais, e aí começa a ligar, por isso que você sumia, por isso que você é assim, por isso que você aparecia machucado. Então, essa ligação é feita, mesmo que não seja explicitada cada coisa dessa na história, essa ligação é feita, e você sente que isso é feito na conversa dos dois. O diálogo é muito bacana, é uma edição daquelas que você não quer que acabe, de tão divertida que é. E você falou do pacto, quando eu tava lendo esse arco aí da viagem no tempo, eu comecei achando estranho, né? Porra, que história de viagem no tempo é essa que a galera vai de forma inconsequente, parece um bando adolescente, né? Vai lá e se encontra com ele mesmo, revela coisa, né? E sabe, isso aqui tá muito estranho, sabe? Isso aqui tá muito bom, sabe? Porque eu, particularmente, eu não gosto desse negócio de viagem no tempo, esse que é a melhor parte, que é a parte que me incomoda, né? Não é que eu não gosto, me incomoda esse negócio de ficar pisando em ovos, que você pisar diferente em falso aqui, muda tudo lá no futuro, blá, blá, blá. Eu digo, rapaz, isso daqui... Aí foi que eu percebi que eu estou errado, né? Você começa a ler, eu digo, rapaz, isso tá muito estranho. Nesse embate dos dois aranhas com o Duende Verde, Aí que você se toca na coisa do pacto, né? O Aranha do futuro, ele fala durante a briga, né? De porra, eu tô vencendo ele muito fácil, porque ele também tem começo de carreira como vilão, né? Então eu já sei todos os trejeitos dele, já enfrentei ele milhares de vezes, então eu sei o que ele vai fazer. Então, ou seja, é um Aranha muito mais experiente, né? Então joga por terra também esse negócio de ficar o Aranha toda hora voltando pra ser um adolescente, solteiro, mora sozinho, dificuldade. Isso já encheu o saco há muito tempo pra mim, sabe? A gente sempre critica muito ali os anos 90, mas uma das coisas boas dos anos 90 do Aranha é justamente isso, né? Ele evoluído, ele já adulto, ele sendo um herói que ele tem que ser, né? Então, é isso que o Marcelo falou, né? Como um bom escritor transforma isso numa coisa boa, né? Então, pra mim, fica claro, é uma empurrada nessa ideia de zerar tudo, né? De voltar ao que ele era antes, né? Mostrar como ele ser experiente é uma vantagem pra ele também. E o easter egg desse arcozinho Amazing Fantasy, que o Peter volta ao passado, é na edição 302, que ela é desenhada pelo Joey Quiñones, e ele colocou nas cenas em que o Peter vai até a escola do Peter mais jovem, ele colocou o Peter adulto com a roupa do desenho dos anos 90 e o Peter jovem com a roupa do desenho dos anos 2000. Então, se você ver, isso é muito bom, véio, também. A roupa, a blusa e a calça que o Peter usa é aquela azul listrada com roxo e a calça jeans, e o Peter jovem tá usando exatamente a roupa que ele usava no desenho dos anos 2000. Isso aí foi sensacional. A dos anos 90 eu senti imediato, a dos 2000 eu demorei um pouco a perceber. Não, a do 90 é muito feia, né? Aquela camisa da Lacoste, né? Inclusive, ele usa só aquela camisa na primeira temporada, né? E na segunda é que eles mudam a roupa dele. É, porque tava impraticável. Exatamente, não dava, né? Pois é, seguindo aqui a história, o grande momento dela, enquanto a gente podia imaginar que fosse descobrir aquela informação dos Vedome, não é isso. Isso ocorre como um subplot, na verdade. O grande momento é, mais uma vez, o Duende Verde partindo pro ataque, descobrindo que o Homem-Aranha é o Peter, indo até Ares, raptando a Tia May, raptando outro Peter e desafiando ele. Bombado também, né? Tomou uma dose extra lá da fórmula do Duende. E partindo pra cima. E como o Dão falou, né? Se no começo ele tava achando fácil, dessa vez já não é mais o mesmo Duende que ele tava enfrentando. E ele joga a Tia May pela ponte, bicho. E aí ela cai na teia. Isso é sensacional. Não só as piadinhas que o Zdarsky faz, mas a forma como ele encaixa tudo na história do personagem, né? E o Duende fala assim, como é que você sabia? E o Aranha fala assim, a gente tá fazendo isso há tempo jogando esse jogo há tempo demais. Você não vai me vencer nisso. E a edição acaba depois da Tia May quase morrer, o Peter jovem todo espancado, tudo resolvido assim. Resolvido entre aspas, né? Com eles pegando a informação e voltando pro presente deles. Mas aí eu volto no que o Dan e o Marcos falaram aí sobre essas regras, né, dessa viagem no tempo aí, é de uma responsabilidade gigante, bicho, porque pode não estar mudando a realidade da gente, mas tá mudando a linha do tempo de outra realidade. Nada daquilo do Aranha Verso, então, de respeitar as teias do tempo e tudo mais, foi respeitado aqui. É que isso daí é coisa do Dan Slott, rapaz. Quem respeita a teia de tempo é o Dan Slott. O Chip Zdarsky não tem nada com isso, não. O negócio foda-se. Mas aí tem as consequências, né? Que aí no arco seguinte a gente vê as consequências do que eles fizeram aí. Pois é, porque o Peter mais jovem, ele escuta uma conversa do Peter adulto com a Teresa, né? E fala assim, e ele falando tudo pelo que ele vai passar ainda, né? Que toda a merda que foi a vida do Peter Parker, do final da adolescência, início da vida adulta e tal, por tudo que ele passou. E aí eles estão conversando e não percebem que o Peter novo tá ouvindo aquilo. E ele simplesmente desiste de ser o Aranha e tem aquela referência àquela clássica história Homem-Aranha Nunca Mais, né? Ele largando o uniforme na lixeira e tal. E o pessoal que viajou no tempo não tá sabendo do que tá acontecendo, né? Não sabe que teve essa consequência, né? E aí, quando eles, teoricamente, seria para poder voltar na linha do tempo deles, no presente, e já é a segunda parte desse arco do Amazing Fantasy, né, Dão? eles inclusive mudam o... O nome do arco. Ele não muda o nome do arco. Ele vira No More. Ele vira justamente Nunca Mais. Ele sai da Amazing Fantasy e pula pro Nunca Mais. E muda o desenhista já pra dar esse impacto, né? Porque o Kino, né, ele dá aquela, é mais colorido, né? Um traço mais cartunesco e tal. E aqui o negócio fica mais denso, né? É De Volta para o Futuro 2, né? Aquela coisa mais escura, né? Mais sombria, sabe? Aquele negócio mais tenso, aquela realidade mais... Você não quer viver aquilo, né? Que já é um Peter Parker... Esse Peter Parker do passado, já agora na sua realidade, que deixou de ser... Homem-Aranha, né, aguenta viva, né, ele enriqueceu, né, que é óbvio, né, que é um cara muito inteligente, né, ele fica muito rico, né, e aí é um local, um mundo, né, onde os heróis meio que estão, muitos morreram ou estão desaparecidos e eles estão escondidos, né, procurando o melhor jeito de resolver esse problema dessa realidade que foi modificada no passado pelo Homem-Aranha e pela sua irmã e pelo Jameson, né? Então tá tudo diferenciado, aí que você percebe que tudo aquilo ali que ele fez realmente tem consequências, né? E aí ele joga toda essa carga dramática em cima do que o Peter lá, que é da outra realidade, como ele chega nesse presente, né? Como ele tá modificado, como ele saber o que ia acontecer mexeu com ele, né? Como ele tá... Ele tem uma outra visão, né? Não tem aquela visão heróica que o Peter tem, né? De querer salvar todo mundo, de abarcar os problemas do mundo, de querer resolver fazer tudo ao mesmo tempo, de salvar todo mundo. Ele perde tudo isso e fica quase um cara bem egoísta, né? Que vai ter lá a sua rendição no final, né? Mas é interessante também para ver todo o plano bolado ali junto com o Destino, né? Como eles vão tentar resolver isso. O próprio traje, né? Do Homem-Aranha, né? Como ele vem modificado, né? Então ele já muda o tom, assim, de forma muito drástica, né? É uma mudança completamente de tom e também que se reflete na arte, né? Eu acho essa arte do Kubert, ela é meio irregular, assim, principalmente no início do arco. Eu não gosto muito, não. Depois que ele começa a dividir com o Frigueri, aí acho que dá uma melhorada, mas a arte do Kubert nesse quadrinho todo eu não gosto. É, tá bem irregular mesmo, você quase não reconhece a arte dele, né? Se bem que ele teve uma certa mudançazinha de estilo ultimamente, mas você quase não reconhece a arte dele ali. É, o Adam Kubert fez uma migração aí que muitos artistas têm feito, né? Que é pro desenho totalmente digital. A gente tem outros exemplos aí, uma galera que tem migrado também, o Lee Weeks, que é um dos meus favoritos, Ron Garney também... Pelo menos assim, você acompanha o Instagram dos caras, você vê eles começando a finalizar a dieta no digital, ou já desenhar mesmo nessas mesas digitalizadoras. E tem alguns resultados bacanas. Eu ainda sou apaixonado pelo texto no papel mesmo. Acho que dá uma coisa, um peso que o digital nunca vai... Eu, pelo menos até agora, não conseguiu substituir, imprimir no texto. Esse Adam Kubert, não lembra de longe... Nem lembra de longe, na verdade, aquele Kubert do Wolverine lá, que a gente lia nos formatinhos aqui, do Apocalipse e tudo mais. Não tem aquela tanta regularidade quanto o impacto visual mesmo da coisa. Eu gosto muito dos layouts dele de página, a noção de movimento dele é muito boa, mas de fato, tanto agora no Capitão América que ele tá desenhando, depois do Lenny Yu, graças a Deus tinha o Lenny Yu do título... Mas tanto no Capitão quanto nessa Homem-Aranha aí, em alguns outros fillers que ele fez, ele tá oscilando bastante. Arrisco dizer que o último bom trabalho dele que eu li assim foi aquela mini do Jason Aaron, Wolverine Homem-Aranha, que eles viajam no tempo, tem uma pistola que dispara a Força Fênix, uma coisa bem loucona que foi até resgatada recentemente pela Marvel, na Wolverine e a Guarda Infinita. Ali ele tá... velhos tempos, mas de lá pra cá ele tem caído bastante mesmo. Infelizmente, é um dos meus artistas favoritos da Marvel. Bom, aí esse arco tem... Não existe um Homem-Aranha, né? Quando eles chegam nesse arco do presente. E como o Dão falou, tem todo aquele clima pesado tal, e aí eles estão tentando entender e acabam indo lá ajudar a resistência, porque o Harry Osborn, se eu não me engano, é o presidente dos Estados Unidos, né? O Otto é o comissário de polícia. Enfim, é bem aquela... Eu acho que a comparação que o Dão fez com De Volta para o Futuro 2 aí é perfeita, né? Eu não tinha pensado nisso, mas realmente é perfeita a comparação. E no final do arco eles acabam, o Peter daquela realidade acaba meio que se arrependendo da decisão dele lá atrás e volta a ser o Homem-Aranha para poder ajudar ali a resistência e ajudar o pessoal a botar aquela realidade nos eixos, né? Graças à esposa dele, né? Que é a Gwen Stacy, que não morreu nessa realidade, já que o Duende foi preso a tempo de evitar isso. O Peter deixa de ser o Aranha, como você falou. Fica rico, né? Cria a sua própria empresa. Casa com a Gwen. Mas ele fica numa coisa bem pelega, assim, de não vou me meter, não vou me meter. Negando mesmo o lema, né? Dos grandes poderes e grandes responsabilidades. Isso vai contestar a história toda até ele sair dessa inércia, né? Ele diz que soube desde sempre que a Gwen estava contrabandeando a tecnologia para a resistência, que é basicamente a Ray Williams, né? Que o Zdarsky gosta de usar ela. O Capitão América barbudo, igual os filmes, e o Doutor Estranho. Tem alguns outros personagens também que vão aparecer aí. Só corrigindo, Marcos, é o Norman mesmo, né? O Norman, nessa realidade, cumpriu pena, foi tratado e, em tese, está são de novo e revolucionou o mundo. Ah, é verdade, é o Norman que é o presidente. E aí, depois que essa treta é resolvida, eles conseguem chegar no presente certo, né? No presente da realidade deles, né, Igor? É, eles chegam na realidade já com todas as informações que precisam sobre os alienígenas para poder resolver o que eles tentaram fazer logo quando eles foram no passado. Então foi um mega arco desde que eles foram até o passado para obter aquelas informações, criaram uma outra realidade e aí conseguem voltar para o presente já com as informações. O que acontece também lá no arco anterior é tipo uma fusão do Homem-Aranha com os alienígenas, né? Que ele tem uma experiência lá que ele acaba ficando com todos os poderes otimizados. Uma coisa que o Zdarsky fez também que eu achei legal. Isso já é nesse arco, não? Isso, ele usa, na verdade, o recurso que eles conseguiram no passado. E o Peter acaba engenhando lá, como se fosse uma cápsulazinha, né? E isso. Dá esse boost nos poderes dele, ele consegue entender o que é que tá acontecendo, os olhos ficam brilhando lá de novo, apesar dele ter voltado ao uniforme antigo, não tá mais com aquele uniforme das fundações Parker, né, as indústrias Parker, ele consegue chegar na nave dos Vedome e desativar, entrar em contato com ela e desativar o núcleo dela, aparentemente ao custo da própria vida, né, que é o grande terror. A grande tara dele, né? Porque parece que a coisa que o Peter mais gosta é... Não, vai acontecer alguma coisa ali. Não, eu preciso me sacrificar para isso ser resolvido. Parece que ele tem esse sentimento de quase suicida de querer se sacrificar. Às vezes ele nem procura ver se tem uma outra solução, que ele não precise fazer isso. A primeira coisa que aparece é isso, ele não, vamos lá, ele não procura ver outra coisa, parece quase uma tara estranha dele. Olha que e nunca funciona, né? Ele tenta e nunca funciona. Ele olha até morre, mas aí alguém vai lá e ressuscita. Marco, olha que você falando isso aí, bicho, algum escritor pode ouvir isso e fazer um arco aí, né? Eu sou suicida... Uma coisa dessa aliás, ô Maurício, você falou uma coisa que interessantíssima, que é um outro easter egg aí, o Igor vai saber desse também, que na edição mensal número 26, deixa eu olhar rapidinho, tem uma história backup do Chip Zdarsky chamada O Canário, desenhada pelo Gohan Parlov, e ela tem uma splash page da Gata Negra pedindo o Homem-Aranha em casamento com a aliança e dizendo, você aceita se casar comigo no alto de um prédio, assim. É claramente uma referência ao pedido de casamento do Bruce Wayne para Selina, assim, espirituosamente muito bem colocado. Claro que ela tá fazendo uma piada, ela roubou a aliança e depois ele vai correr atrás dela e tal, mas ele é um fanfarrão. Só faltou o Homem-Aranha chamar a Gata Negra de gata e ela responder, aranha. verdade. Eu acho interessante essa resolução de arco, porque ele usa um tema que o Zadashi usa o mesmo tema que ele usou na edição da entrevista do Jameson, porque o Peter vai e conversa com o consertador e tenta entender as motivações dele, da mesma forma que ele fez com o Jameson quando eles estavam sendo entrevistados. E tem a mesma cena dele, eles dentro da rede, né, dos Vedome, e o Peter levantando a máscara e mostrando pro consertador, assim. Achei legal ele ecoar isso, uma coisa que ele fez na edição lá da entrevista, ele fazer isso aí também na resolução do arco agora no final. É, e aí seguindo com a história, depois de toda essa resolução do arco do Vedome, tem esse mini arco, essa história fechada com o Homem-Areia, né, Maurício? Isso, e só fazer um parênteses antes da gente entrar aqui nessa história. Foi nessa edição aqui, a gente lendo a pauta aqui, armando a pauta toda, que eu me toquei disso. Eu disse assim, qual é o título desses arcos, sabe? É só volta lá, é o título. A gente já tá falando aqui do segundo encadernado. Essa resolução do Arco dos Vedome é a primeira história do Volta ao Lar, que é o Peter Parker Especial 2. E aí você se toca que nem o No More, né, o Nunca Mais, que foi o segundo arco do volume anterior, teve um título identificado na história, nem nenhum desses aqui. Como a gente falou, a gente tinha essas páginas de recapitulação, com esse diálogo meio esquizofrênico aí. E o nome dos arcos, pelo menos, aparecia. E a gente não tem isso aqui. É um trabalho bem pouco da Panini. Tinha página para isso. Tanto que em várias páginas aqui ele repete, separando as histórias, a mesma imagem do Aranha no meio de um círculo, assim, saindo os raios. Nesse caso aí, na edição do volume 2, além disso aí que você está falando, vai ter um problema ainda mais grave, que é não creditar os desenhistas das histórias seguintes, né? Principalmente, não, né? Você tem na capa... Não tem crédito nenhum a partir da história do Homem-Aranha. Você tem na capa... E Kubert, acabou, que é só das duas primeiras. E você não sabe... Assim, quem conhece, é fácil identificar o estilo do Bacalo, que tá nesse arco do Homem-Aranha. Você tem logo depois o Michael Red no anual. Beleza. Mas assim, vai do seu olho. Senão você não sabe nem que é o próprio Zdarsky que desenha essa última história, que é um toque bacana. Ele fez a edição toda. E esses dois que você citou aí são nomes que aparentemente chama leitor, né? E nem na capa estão, né? Então a Panini podia pelo menos botar no começo, embaixo, né? Visite o Guia dos Quadrinhos para acompanhar esse gibi, né? E lá você, né? Se vira, né? E você sabe uma coisa ainda mais maluca? E olhe lá, porque no Guia dos Quadrinhos não tem também. Quando colocaram lá, que é colaborativo, né? O site não tem os créditos das edições seguintes. Eu acho que justamente porque não tem o crédito no não tem o crédito na edição original. Então vai no Comic Vine, então, que resolve. Agora, sabe uma coisa mais louca? Assim, a gente só vai encontrando, né? Na contracapa da edição do volume 2, antes de entrar na história aí, Maurício, desculpa te interromper. É tão porca a edição dessa série do Zadask, que eles não acreditam o Chris Bacalo nem o próprio Chip Zadask, né? Beleza. E aí atrás tá escrito assim, e ainda, algumas histórias escritas e ilustradas por Chip Zadask. Que algumas histórias? É uma só, pô. Ele não tem algumas histórias escritas e ilustradas. Não, dá uma loucura isso, assim. De onde eles tiram essas coisas? Esse texto da quarta capa aí é muito mal feito. Parece que pegou do Goodreads, algum lugar assim, que faz aqueles resumos bem capenga mesmo, só pra dizer que fez alguma coisa. Pra encher o campo, porque pra você cadastrar a edição do Goodreads, por exemplo, você tem que encher algumas coisas. Aí, copiar e colar aí. Não, e Maurício, tem uma outra coisa. O logo depois, eles colocam um resumo da última história, que é assim: Nova Yorkinos decidiram documentar o impacto do Homem-Aranha. Eles não poderiam prever o que aconteceria com eles mesmos em seguida. Gente, não acontece nada. E não são cineastas. Eles são cineastas. Não acontece nada. A gente vai falar da história, mas é um documentário sobre o Homem-Aranha. Não, eles não acontecem nada com eles. Maldito Nova Yorkins, né? Nova Yorkins, desgraçados. Cara, esse desenho atrás é do Bacalo, não é isso? Isso. E não tem o nome dele nem atrás também que tem aqui, né? Tem Chip Zdarsky, Joey Quinnes e o Adam Kubert. Né? E também tira o Chip Zdarsky de novo, né? Que só tem a arte do Joey Quinnes e do Adam Kubert. Ele diz em cima que tem vários desenhos do Chip Zdarsky e embaixo não tem mais desenho de ninguém, né? Puta merda. Caraca. É a mesma coisa que eu tava falando aqui, os cineastas nova-iorquinos não são cineastas, é uma pessoa só, exatamente. É um estudante de cinema que foi, enfim, não vamos pular isso aqui não. É. Mas vamos entrar na história, apesar da arte péssima do Bacalo, eu gostaria de começar por esse momento terrível. Pô, sacanagem, eu gosto, hein, mas eu tudo também, bem. Eu também gosto. Eu sou fã do Bacalo, gosto muito dele, acho que a primeira coisa que ele, dele, assim, que eu sabia que a ele foi morte, o grande momento da vida. Mas gosto muito dele, tanto no Aranha, como ele já desenhou no comecinho lá do Brand New Day, né? Alguns arcos, aquele arco da tempestade com o Wolverine, acho que é do Zeb Wells, que é bem legal. Gosto do estilo dele, assim, ele casa muito com vários personagens. Nós lemos e adoramos na época Geração X também, que é, ele é perfeito para aquele título, A Loucura do Lobdell ali. Mas acho nós... que é aquele... É muita gente, tá? Só um parênteses. Você é nacional, tá? Você não conta. Eu também não tenho nada a ver com essa história, não. Aqui, decepção, isso é uma decepção aqui hoje. Ô Maurício, só não me vai dizer que não gostou do Chris Bacalo nessa história porque lembra o Humberto Ramos. De forma alguma, não me lembrou o Humberto Ramos, não. Apesar de eu não suportar o Ramos. Mas eu, são duas críticas aqui. Primeiro, o desenho dele tá desleixado em vários momentos. Nem a teia do Homem-Aranha, às vezes, se encontra no desenho dele, bicho. Tá um negócio muito estranho. Gosto das deformações dele, mas aqui ele tá demais. Não, tá preguiçoso. E segundo, a colorização termina de cagar com o traço dele. É bonita, pega uma coisa leve assim, sabe? Usar essa falta de requadro que ele gosta de usar nas histórias dele. Mas ao mesmo tempo, às vezes ela exagera nos efeitos. Toda vez que aparece o Homem-Areia mesmo, você não consegue entender. Eu, da primeira vez que li, eu não consegui ver a cara do Homem-Aranha na forma de areia dele ali depois. A parte do Homem-Areia do futuro também, com vidro e tudo mais, fica muito confuso. O traço dele nessa cena já é bem cheio, né? Ele enche bastante as cenas assim. E quando você vê essa colorização que enche de coisa assim, na verdade, é a mesma textura que o cara coloca no Photoshop, sei lá qual é o programa que ele usa para colorir. Ele chapa ali a textura no fundo e pinta o resto, né? Então, beleza, tá certo, ele joga umas sombrinhas aqui para dar um volume, mas não sei, não casou bem com o traço. Eu acho o traço do Bacalo bem intimista, por assim dizer, e essa coisa de botar a textura assim, pronta, é o contrário do traço do Bacalo nesse momento. Eu não gosto da colorização dele, não. Eu gosto mais da arte, só. Isso daí já era uma reclamação que eu tinha desde que ele tava fazendo os X-Men do Bendis, que eu achava que aquele gibi todo era todo bege. Tudo era bege ali naquele quadrinho. E é uma colorização meio preguiçosa, apesar de eu gostar muito da fotografia dele, do design de personagem, design de página, eu gosto, mas quando bota ele para colorizar o próprio trabalho dele, eu não gosto, não. E aí, ele faz umas sacadinhas assim nas cenas, ele bota coisas acontecendo mesmo, tipo quando... O plot, né? A gente não falou ainda, o Homem-Areia aparece doente... Começa a se desfazer, ele vai pegar os comprimidos, tá no meio da rua, vai pegar os comprimidos que ele precisa tomar, e a mão dele fica disforme, como areia mesmo, e ele não consegue pegar. Ele é levado para um hospital, o JJ descobre isso, né? Ele já tá aqui full sidekick do Peter, avisando. Ele não dá os furos mais no jornal, ele não tá mais no Klein, né? Ele liga pro Peter e diz: olha, aconteceu tal coisa, vai resolver. Ele virou blogueiro, né? ele vira o Greenwald, né? Ou só um sidekick bem informado. Daqui a pouco ele vaza aí os arquivos da Shield, viu? É. Não, porque ele tá usando aquele celular lá do primeiro arco, que é contra-vazamento. E aí o Homem-Aranha, o JJ diz, né, você tem que prender ele. E o Peter diz, não, deixa eu conhecer, saber o que está acontecendo, né? Entender a situação. Ele se infiltra lá no hospital em roupa civil com a máscara. E a gente descobre que o Flint Marco, né, a identidade do Areia, está morrendo. O corpo dele está rejeitando a radiação, que é que transformou ele lá. Toda hora muda essas origens. E a gente tem uns vislumbres de outros momentos da, do Homem-Areia, e ele, o próprio Homem-Areia diz assim, ó, tô vendo lembranças aqui que não são minhas. Em um momento, parece que ele tá lutando contra um Homem-Aranha, que é o Homem-Aranha daquela outra realidade, do No More, pelo disparador de teia e tudo mais. Em outro momento, ele tá vendo o futuro, ele tá feito de vidro, ele tá parecendo o Martinex dos Guardiões da Galáxia originais até. E parece que estão enxergando ele e uma mulher, uma alienígena, estão vendo o final do sol. O sol vai se apagar. E eles não sabem o que está acontecendo. E fala para a mulher que está morrendo. O Peter vai lá e tira ele do hospital, leva ele para a praia. Que ele conta lá a história que ele ia sempre quando era pequeno com a mãe enchia a cara, ele ficava lá brincando. E ele vai se desfazendo, né? E tem uma cena aqui que é bem bacana. O Peter vai retirar a máscara pra dizer pra ele. Ele diz assim, não, eu não quero saber. Pra mim, você sempre foi o Homem-Aranha. A pedra no meu sapato. E só falta eu morrer e descobrir que você, além de tudo, ainda é bonito. É legal isso, né? Que ele fala, eu gosto de imaginar você uma pessoa que tem um inseto embaixo dessa máscara, né? Eu não quero ver que você é uma pessoa comum. Que você pode ser uma pessoa bonita aí de baixo. Eu não quero isso. Meu inimigo é o Homem-Aranha, né? Não quero saber quem é o homem por trás da máscara. Pois é. E aí ele acaba se desfazendo, né? Na areia da praia lá. A gente acha que ele morreu nesse momento. E só um easter egg dessa edição antes de partir aqui pra conclusão do arco. Que é uma mulher que pega, encontra com ele na rua quando ele tá passando mal, pergunta, você tá bem? Você quer ajuda e tudo mais? É a Zelda Stanton, que é a ajudante do Doutor Estranho no arco que começou com o Jason Aaron, que é desenhada também pelo Bacalo. Eu acredito que esse easter egg aí nem foi do Zdarsky, né? Deve ter sido do próprio Bacalo mesmo, que aproveitou a brecha do roteiro e colocou aí a personagem dele. E aí a gente vem pro final do arco, que é, na verdade, o Homem-Areia de um futuro alternativo. Consegue usar aquela brecha que o Peter deixou da viagem dimensional, viagem espaço, tempo dimensional, né? E manda a sua consciência para o passado, porque ele está no futuro em que já não existe mais vida, ele é o último ser vivo da Terra, que ele é baseado em silício, né? Ele é imortal. O corpo humano dele morre, ele continua vivendo como areia, até se tornar esse vidro, né? Esse ser aí meio Martinex. Então ele projeta a consciência dele pro passado da nossa realidade, que pra ele é uma realidade alternativa, e tá assumindo aí. Ele é um vilãozão mesmo, ele, foda-se, ele quer viver. E ataca o Homem-Aranha. A consciência do Flint Marco, da gente, que a gente conhece, tá viva ainda, então tenta combater isso, passa parte dos poderes dele pro Aranha. Aí a gente tem o Homem-Areia, Aranha. Porra, que trava-língua terrível pra mim. Eu culpo o Dão por me botar. É o Homem Tatuí, na verdade é o Homem Tatuí. Boa. E aí, a gente tem ainda a presença do John Storm, o Zdarsky mais uma vez fazendo uma ligação aí com outro título dele, né, que é o Marvel 2-in-1. Um excelente título também, acho que saiu aqui em dois encadernados também pela Panini, né? Sem muita o segundo tá saindo agora, né? Se tá saindo ou saiu agora há pouco. É, confesso que não acompanhei. E aí a gente tem o Peter ligando pro Tosh Humano dizendo assim, ó, o Reed tinha alguma coisa aí pra resolver isso aqui, dá uma força aí. E quem acaba salvando o dia é o Herb, né? É o robozinho deles, que foi salvo pelo Homem-Aranha da invasão Vedome, e que acha que o Homem-Aranha é um grande herói por conta disso. E vai fazer, ativar lá o equipamento para fechar essa ligação antes que o Homem-Areia do futuro, o Homem Silício, venha para a nossa realidade, o nosso tempo. E acaba salvando o nosso Areia também, que já não é mais humano, ele é feito apenas lá da Areia. E tem uma conversa bacana com o Peter no hospital, agora é o Peter que está no hospital, né? Ele vai visitar, inverteu a coisa. E aí, pronto, uma coisa bacana do Bacalo também nessa cena do hospital. O JJ tá lá daquele jeitão dele sempre, de casaco e tudo mais. E o Tocha Humana tá de bermuda e chinelo. Ele tava na praia quando... Na praia não, ele tá na piscina quando começa a história, quando o Peter tira ele de lá. Então ele simplesmente pegou fogo, foi lá, jogou a bombinha que precisava jogar e agora vai voltar pra farra dele com as loiras que ele tava lá. Esse final aí é muito bonito, né? Porque, teoricamente, o Homem-Areia, ele se desfaz, ele morre ali, né? No final. E aí o Peter tá no hospital, o JJJ tá dando uma esculhambação nele, porque foi tudo culpa dele, se ele não tivesse tirado o cara do hospital, isso não tinha acontecido. E aí ele fala, não, o cara tava morrendo e tal, ele não queria morrer ali. Enfim, fala, e aí quando termina isso, aparece, né, o Homem-Areia, e o Peter fala que sabia que ele tava ali, né, que ele tava vivo e que ele tava ali. E aí termina um negócio meio transcendental, aparecendo um espaço tal, e é uma história bem bonita, né, que o Zdarsky faz aqui pro Homem-Aranha. Esse final é meio filosófico, o Homem-Areia falando que o universo que falhou, porque não conseguiu destruir ele no final. A viagem ali foi pesada. E parece que há uma nova regeneração aí, né, do Flint Marko, que já foi até Vingador Reserva, pra quem lia aí o Capitão América na época do formatinho, explicando pros novinhos, como o Dão gosta de dizer. E aí, ele fala, né, que perceber que ele é imortal, que ele não tem prazo de validade, muda a perspectiva dele das coisas. Vamos ver o que é que vai ser feito aí com o personagem. Uma puta deixa que o Zdarsky delegou aí pros próximos escritores. E aí depois tem o anual, né, que fala um pouquinho do passado do JJJ, né, Marcelo? Sim, sim, o anual é o Spectacular Spider-Man Annual número 1, né? Ele está renumerado aí pelas numerações da Marvel. Saiu em agosto de 2018 e é uma espécie de Jonah Jameson Begins, né? Ele conta a origem do Clarim Diário, né? O Jonah trabalhava para um outro jornal e resolveu criar o seu próprio e ferrou o jornal concorrente, e isso tem repercussões diretas no presente, né, quando o John é sequestrado por uma figura robótica com cara de televisão que lembra muito os alienígenas da saga do Brian K. Vaughan, né? Eu lembrei demais daqueles televisores. Isso, exatamente. É. Então parece saído diretamente de lá, assim. E, só que sem o sexo, né? E aí o Jameson tem que encarar ali as consequências dessa situação e o Peter no meio da pendenga do passado dos dois. Essa história, ela, mais uma vez, né, o Zdarsky muito à vontade, daqui ele já tá fora de um grande arco, de uma grande saga. Como ele, aliás, fica, né, depois da grande saga aí dos Vedome, ele faz essa história intimista do Homem-Areia, faz um anual e depois a gente vai falar e vai fechar a passagem dele no título. Mas é uma história muito simples, muito leitura rápida e agradável, com uma interação, de novo, muito legal do Jameson com o Peter, o Jameson, o sidekick perfeito que o Peter nunca esperava. E essa relação com o passado e o Jameson revendo as próprias ações, as coisas que ele fez, que é um pouco a preocupação do Zdarsky em toda a série, né, é colocar o Jameson olhando um pouco para as próprias ações e como elas afetam as pessoas ao redor, o que é muito legal, né? O Dan Slott, por exemplo, estava longe de fazer isso com o personagem. E tem um desfecho muito bonito, né, que retoma o primeiro encontro, ou um dos primeiros encontros, agora eu não me lembro, do Peter com o Jameson ainda, com o Peter lá pós-Tio Ben, pedindo para trabalhar no Clarim Diário, e sendo maltratado ali pelo Jameson, e a portas fechadas, ele vê uma notícia de que o Peter perdeu o tio num assalto, né, o tio foi assassinado, e ele assume uma coisa paternalista, né, ele tem essa frase bonita, esse rapaz só precisa de ajuda, né, uma coisa que é uma espécie de retcon do Jameson, né, porque se a gente pegar as primeiras histórias, esse diálogo aqui é completamente despropositado, assim. mas se a gente imaginar que o Zdarsky está tentando criar essa segunda camada para um Jameson século XXI, é muito legal imaginar que ele teve esse olhar paterno para um Peter Parker adolescente que tinha acabado de perder o tio. E tem essa pegada aí com esse editor com quem o Jameson trabalhava, né? Que aí acaba ele depois querendo se vingar do Jameson, criando uma espécie de... Tem o Esmaga-Aranha, ele cria uma espécie de Esmaga-Jameson, né? Que são esses robôs aí. Que aí é uma referência também a essas histórias que o Jameson financiou, a criação lá dos Esmaga-Aranhas para poder capturar o Homem-Aranha. São aquelas histórias ali bem do início, né? Do Aranha. E fora que tem os desenhos aqui do Michael Red, que a gente já falou lá no início, que são sensacionais. Eu adoro o estilo do Michael Red, né? Aquela cena que a Rebecca aparece de novo depois de muito tempo sem aparecer no... Eles lá no telhado lá. Sim. É bem legal. É, não, toda essa parte, todo esse anual é bem encaixadinho na história e é bem legal mesmo. E já que a Panini não deu crédito pro Michael Red, um absurdo, de novo, a gente tá aqui, os sete jagunços aí, fazendo serviço que a multinacional italiana não fez. Pois é. E a gente indo pro desfecho, tanto do encadernado como da passagem do Chip Zdarsky pelo título, né? Tem aquela edição finale, que aí ele escreve e desenha, que é, a gente falou um pouquinho já no começo sobre essa edição, que é um documentário que está sendo feito sobre o Homem-Aranha e sobre o impacto que o Aranha tem para os cidadãos de Nova York. E assim, tem algumas coisas bem emocionantes, tem aqueles que apoiam, tem os que são contra o Homem-Aranha e tal, mas tem algumas passagens assim, bem engraçadas, que é a história lá do, como a história do vendedor de cachorro-quente que foi salvo pelo Homem-Aranha e prometeu, ó, você me salvou, quando você quiser, vem aqui que você tem cachorro-quente de graça pro resto da vida. E o Homem-Aranha tá lá todo dia pra comer cachorro-quente do cara. O cara já tá puto com isso, ficou puto, se arrependeu de ter oferecido isso pra ele. Isso é muito bom. E aí você fica pensando que o Peter, toda vez que tava sem dinheiro, ia lá comer um cachorro quente, né? O dogão do cara. Não só isso, né? Como ele fica divagando sobre ketchup, né? Vai se foder, porra. Come um negócio e vai embora, né? Além de comer, de graça, ainda fica enchendo o saco do cara lá. Não, agora faz um assim. Não, você já fez um cachorro quente sem ketchup? Pode ser chamado cachorro quente? Não, mas faça um assim. Faça um sem cebola. E aí não é só um, né? São vários ao mesmo tempo. No mesmo dia, sacanagem com o coitado do vendedor de cachorro quente. Essa história, ela tem dois lados, ela tem um lado cômico e ela tem um lado dramático muito forte. Eu acho que ele conseguiu equilibrar muito bem, assim, porque tem todo aquele plotzinho da mãe do garoto, né, que o Peter tira do crime e bota de novo para reabilitação, inclusive ajuda ele nos estudos e tudo mais. É a história triste pra cacete e ele consegue equilibrar com as partes cômicas, assim. Muito. E sabe uma coisa curiosa? É, essa história, ela fecha a fase do Chip Zdarsky com o Homem-Aranha. E o Dan Slott, quando termina o longo run dele de 10 anos na Amazing número 801, ele faz uma história muito parecida. De novo, é uma história de legado, da importância do Homem-Aranha para os cidadãos de Nova York, principalmente para o cidadão comum, né? O cara do dia a dia que de repente é salvo por um super-herói, e um super-herói que está disposto a se sacrificar por esse cidadão comum. Só que a história do Zdarsky é tão superior, que a história do Slott passa vergonha, assim. Eu não perco a oportunidade de falar mal do Dan Slott, porque, enfim, merece, né? Mas é incrível como são... como são últimas histórias, parece que os dois se sintonizaram de falar do Homem-Aranha no paralelo, né? Não uma história protagonizada por ele, e sim protagonizada por esses anônimos afetados por ele. E a diferença das duas é uma coisa brutal, assim, porque o Zdarsky, ele tem um controle total do que tá fazendo, né? E o Dan Slott faz lá um... Enfim, Dan Slott. E as duas edições saíram com pouco tempo de diferença, né? Se não me engano, a do Slott saiu... 2 meses depois só. É, pouco, só que na mensal, né? É, na mensal. É, eu concordo contigo, Marcelo, quando você fala dessa comparação. É impossível não comparar. Diferente de ti, eu gosto muito da fase do Slott, não tenho raiva dele não, pelo contrário. Ele fez muita coisa boa pelo personagem, porém concordo que doeu demais a fase dele, ele já tava reciclando ideia e empurrando com a barriga. Gosto do último arco, por um fio, como ficou aqui, mas demorou demais para chegar nesse ponto, e acho que ele já tava cansado, assim. Ele é um fãzão do Aranha, ele fez um muito bom, elogiei no outro dia no Pilha o surfista prateado dele, e outros trabalhos dele também nesse tempo. Ele tá muito bom no Homem de Ferro, apesar do quarteto dele não tá tão legal. Mas essa última edição realmente pecou aí no ritmo, eu acho. Assim, é muito bonita o Marco Martin desenhando, é sempre bacana de se ver. Mas podia ser até um dos casos, uma das pessoas entrevistadas nessa história do Zdarsky, né? Aquele senhor lá que conta a história, do Slott. É verdade. Faltou totalmente. Podia ter uma comunicaçãozinha editorial aí, já que as histórias eram tão próximas, né? Botava um quadrinho só ali e dava um encaixe, ia dar todo um outro peso aí também para a própria história do Slott. Mas eu gosto muito dessa, vamos falar dessa aqui, que é a nossa pauta. Eu gosto muito dessa história. Acho muito legal o Zdarsky assumir também o traço dessa história. Ele fez a capa, que é uma capa muito legal, simples, mas muito bacana. Ele fez a arte, o roteiro todo, e é uma história bacana, assim, é de coração mesmo. Ele, nesse ponto, trabalhando com a Aranha, me lembrou muito o Tom Taylor, que já cansamos de elogiar também. Que é um cara que entra no título, assim, entra jogando mesmo. Ele entende o personagem, ele já dá a voz nele, personagem. Inclusive, o Tom Taylor agora está na Friendly Neighborhood Spider-Man, o amigão da vizinhança, Homem-Aranha, e tá fazendo um ótimo run também, né? Tem uma grande reviravolta com a Tia May aí. E a gente teve recentemente, acho que na edição 7, uma história mais intimista, tal qual essa do Zdarsky, tal qual a do Slott. E muito boa também, eu diria pau a pau com essa aqui, que é com o menininho. Se vocês lerem o menino que colecionava Homem-Aranha, vão perceber alguns paralelos aí. Só não conte muito porque eu sou leitor da Panini, então você já viu, né? De forma alguma, nossos leitores estão preservados. Protegidos. A gente não faz o trabalho porco igual a Panini, não. Você acha que é um clássico moderno essa história dos Zdarsky, ou Dão? Cara, eu acho que sim. Ele fez o quê? 20 edições, eu acho, né? 20, 21, algo assim. Ele construiu praticamente um arco gigantesco, né? É aquilo que eu falei, né? É uma mensal, né? Porque é um arco gigante que se fecha ali antes de chegar nessa história do Homem-Areia, mas tá tudo interligado, né? Como ele vai levando a história até aquilo. Não fica cansativo em momento algum. Eu só achei, por exemplo, uma coisa que eu acho que me fez falta, não sei porque eu li, assim, espaçado no tempo, é que lá no começo, naquela história lá do Pantera Negra, do Gavião, querendo pegar a irmã dele para levar, né, porque ela tá cheia de dados, né, na veia dela, todos os dados da SHIELD, tá na corrente sanguínea dela, né, ela tá cheia de informações correndo pelo corpo dela. E aí a trama começa assim, né, o Peter protegendo disso, né, tentando retirar esses dados, porque tem vilões e heróis atrás dela, né, então isso meio que se perde, lá na frente o Pantera e o Gavião se reencontram e meio que esquecem isso, né, tal, tanto que no final de tudo ela vai lá e se entrega, né, ela tá prestes a conhecer a Tia May. E aí ela, na porta, ela dá aquela de Peter Parker legítima e desiste, ó, vou me entregar porque eu tô cheio de informação aqui e tal, eu violei umas regras, coisa e tal, por aí vai, e ela se manda entrega, né? Que é também uma solução boa que ele dá, né? Então assim, ele abre muitas pontas, fecha quase todas, e quando não fecha, como a gente falou aqui do Homem-Areia, ele deixa encaminhado para você fazer outras coisas em cima disso, ou até mesmo voltar para o original, né, sem problema algum. Então, assim, ele pegou muito bem, eu gosto do Zdarsky isso, né, que ele pega muito bem o espírito do personagem, ele usa aquilo a seu favor, né, ele consegue dosar bem em cima disso aí, drama, comédia, ação. Então ele não se perde nisso, não fica forçando a mão muito nenhuma característica só do Aranha, né? Ah, só aquele Aranha sofredor, né? Ah, só aquele Aranha que azarado. Ele sabe, ele consegue misturar tudo isso muito bem, respeitando tudo isso, né? Faz os coadjuvantes ao redor crescerem e nunca perde de vista o que é o Homem-Aranha, né? Tanto que essa história final, essa 310, que é quando ele fecha seu rumo, mostra bem isso, né? O resumo pra mim do Homem-Aranha é esse cara aqui, então tá aí pra vocês. Que é uma coisa até boa pra... que acho que as editoras vão, talvez, sigam esse caminho, né? De você, tipo, você, ó, eu tenho uma ideia aqui pra fazer 20 edições de Homem-Aranha, tá aqui, fechou, vamos embora, passa pra outra pessoa, sabe? Não ficar aí, tipo, slot 10 anos com o mesmo personagem, se reciclando e inventando coisa mirabolante, sabe? Que eu não tenho nada contra você inovar numa ideia, lá, falamos de várias aqui nesse rondo Zdarsky, mas tem coisa que fica meio forçado, sobretudo quando fica muito longo, sabe? Você faz um plot muito mirabolante, rolante e aquilo se arrasta por, sei lá, 6 meses, quase 1 ano. Então, eu gosto muito. Se você tivesse que ler só uma cor de Homem-Aranha, tô há 30 anos sem ler, pega esses 2 encadernados que, tirando as bobagens japonesas, né, vai no Google aí que resolve facinho. Isso daqui já dá uma... Já vai lhe ajudar bastante pra você ler algo do Arantes pra quem tá muito tempo sem ler nada dele. É, eu acho que essa é uma conclusão boa desses encadernados e dessa passagem do Zdarsky pelo título. Ô Marcos, só fazendo uma observação aqui em cima disso que o Dão falou, né? Essa comparação também de o cara que sabe escrever a mensal, aquele feijãozinho com arroz ali, mas que marca de toda forma, é aquela coisa que você leu, se divertiu, mas vai se tornar uma referência. Dali a um tempo, quando você olhar a capa de novo desse encadernado, você diz assim, pô, que bacana, isso aqui é legal. E puxa pra ler de novo, enfim. Uma prova disso é aquela historinha de backup que a gente tem no anual, né? Logo depois desse arco aí do JJ com o destruidor dele. Inclusive, esse Barney Bushkin que aparece na história não é nenhum retcon, não é nenhum personagem novo, não. Ele é um personagem recorrente da história do Homem-Aranha. É ele quem contrata o Ed Brock no jornal, quando o Ed Brock faz a revelação do Devorador de Pecados, se descobre que é tudo mentira e ele cai em desgraça e se torna o Venom. Já foi raptado algumas vezes por vilões do Homem-Aranha. O Peter já teve brigado com o JJ, com o Klein, já vendeu fotos pro Globo Diário, que é do Barney Bushkin também. O retcon aí é nessa história, nessa briga aí do programa de rádio e tudo mais do JJ. Mas o personagem existe, tá lá na cronologia e uma boa sacada dele. E ao mesmo tempo você tem essa historinha de backup, que é... Sobrou página, acho que o editor ligou e disse assim, Chip, ó... É anual, cara. Você tem que botar mais umas páginas aqui. A revista é mais longa. E ligou pro Cris Batialo, né? Falou, Cris, pelo amor de Deus, velho, faltou umas páginas aqui pra desenhar. É, você desenrola pra mim, aí ele, pô, manda aí, facinha, não sei o quê, tal qual o Humberto Ramos, né? Que pelo visto é capaz de fazer 24 páginas em 24 horas e por isso sempre consegue trabalho na Marvel. Aí ele fez aí essa história, é uma história besta, visita lá o Tom do Tio Ben, mas não é nada pretensiosa, é só aquilo mesmo, ali é pra encher página, coisa de mensal mesmo. Tem umas piadinhas lá do Cavaleiro da Lua, você dá umas risadas. E é prova assim, é uma geração de escritores também na Marvel menos pretensiosa, o cara quer entregar boas histórias, quer divertir, tem um respeito maior editorial e que consegue te entreter, assim, vira uma referência. O Marco, você perguntou aí se é um clássico moderno, eu não diria que a fase toda vai ser um clássico moderno, porque muita coisa vai ser desconsiderada, esquecida, a Teresa, mesmo que é Sonho de uma Noite de Verão aí dos editores, daqui a pouco some de novo, mas essa história final e assim, a percepção do personagem como um todo, eu acho que vai ficar assim, e como o Dão falou, que isso seja observado pelos editores e pela indústria como uma forma mais bacana de fazer quadrinho do que esses runs gigantescos e esse alongamento indefinido de história. Eu acho que a história do Jameson fica como um clássico e pelo menos pra mim é a história que fica de todo esse run aqui. Talvez não a passagem toda, mas algumas histórias pontuais vão ficar nos arquivos e nos anais da história do Homem-Aranha. Um teaser rápido aqui, a partir do que o Maurício falou, é que no final aí, né, Maurício, você exaltou os escritores que tem mais despretensão na hora de escrever as mensais e deixa a imaginação fluir, e é o que o Nick Spencer vai fazer logo depois que ele assume a Amazing do Dan Slott, né? Mas eu imagino que no futuro vão ter programas sobre isso, mas ele está fazendo exatamente o que um escritor de mensal do Homem-Aranha mais descomprometido faz, que são histórias leves, cheias de vais e vens e diálogos engraçados, espirituosos, que é muito diferente do Zdarsky, mas ao mesmo tempo tem o mesmo espírito. Quem não estiver lendo aí, o pessoal, acho que o Marquito não lê mensal, mas isso aí não vai ser encadernado não, eu se fosse você lia. Com a diferença que o primeiro arco do Nick Spencer, ele tem um conceito bastante filosófico, mas ele consegue fazer a coisa de uma forma leve mesmo. Muito, eu acho que aquele primeiro arco incrível, porque é um negócio difícil, né, Igor? E complexo e ele transforma numa parada fluida, gostosa, que a gente vai até o final tranquilamente. Mas enfim, estamos entrando em outro assunto. Cenas pós-crédito, né? Marcelo, é a vibe, assim, do David Michelinie, aqueles quadrinhos mais antigos que a gente lia, né? Eu gosto também. Mais Michelinie... É, exato. Talvez até mais leve, até, eu diria. Atenção, mercado dos quadrinhos, mais David Michelinie, menos Tom King. Obrigado. Ei, não perde a oportunidade. Um abraço, eita, Mauro, lá. Também. Ó, isso é, eu tenho certeza que é marcação com você, viu, Mauro? Que o Maurício tem, eu tenho certeza disso. Eu vou fazer o Tom King me seguir no Twitter, o Scott Snyder já tá me seguindo, de tanto que eu xinguei ele, agora é o Tom King também. Você tá de parabéns, porque eu falei mal do Dan Slott e ele me bloqueou no Twitter. É, o Dan Slott, olha, já me bloqueou há muito tempo, assim. É, Só que depois ele fez uma outra conta, eu acho, e agora ele não, eu não sou mais bloqueado por ele, não. Olha só, eu nem procurei, falei, deixa pra lá. Bom, vamos então agora para as nossas indicações. Bom, vamos começar com as indicações. Pode ser material do Zdarsk, pode ser material do Aranha que vocês queiram indicar. Então, vamos começar com os nossos convidados. Marcelo, diga aí, fale suas indicações pro episódio de hoje. Olha, de certo modo eu já indiquei antes, então eu vou reforçar agora com mais categoria, que é a mensal do Homem-Aranha, que está saindo agora, com roteiros do Nick Spencer e desenhos alternados, ora do Ryan Otley, o desenhista do Invencível, né, a série lá do Robert Kirkman, ora do mal falado Humberto Ramos, que eu gosto de vez em quando. Mas é uma série muito legal, eu gosto muito do Nick Spencer, e ele já tinha escrito uma revista, Os Inimigos Superiores do Homem-Aranha, que saiu aqui naqueles encadernados, que já dava um pouco o clima do que ele está fazendo agora na mensal. É muito diferente do que o Dan Slott vinha fazendo, então quem estava acompanhando e mudou deve ter tido um certo choque, que estava desinformado, e ao mesmo tempo tem um frescor, tem uma coisa nova que de vez em quando parece bobagem, mas se você olha para além das camadas superficiais, é bem mais interessante do que à primeira vista. Eu só reclamo bastante, de novo, do editorial, porque tá saindo nessas edições mensais gourmet e eu fico meio triste, porque como é que você recomenda para um leitor ocasional uma revistinha do Homem-Aranha que custa R$12,90 por mês? É complicado, então a gente quer que as pessoas leiam, mas fica meio com vergonha de dizer, então, essa revista aqui de capa meio dura e papel fofinho que custa R$12,00, mas se quem puder vencer isso daí de alguma forma, a série mensal do Nick Spencer está sendo realmente uma ótima descoberta. Eu acompanho Homem-Aranha pelas publicações do Brasil, né? Eu leio outras coisas fora, mas Homem-Aranha, como é o personagem de quadrinho que eu leio há mais tempo, eu sempre gostei de comprar na banca, esperar o mês virar, então eu tenho uma coisa meio velha com Homem-Aranha. Então eu tô na edição atual da Panini, que tá no número 3, que eu acho que abarca Amazing até a número 8 e o anual. Então eu tô bem no comecinho, por enquanto tô achando bem legal. Eu tô lendo, viu? Eu não coleciono mais mensais, mas eu leio porque o pessoal que escuta o Pilha já sabe, meu tio tem uma banca de revista e eu dou aquele Miguel, pego o gibi pra ler, leio e devolvo pra banca. Eu ainda quero descobrir onde fica essa banca pra eu vazar pro Intercept. Então manda aí tua indicação, Igor. A minha indicação é o primeiro trabalho do Zdarsk na Marvel, que é o Howard. São 11 edições de Howard the Duck, né? Revista de 2015 aqui. Saiu em 2 volumes na importada. Eu não sei em qual mix que saiu aqui, se saiu aqui, porque eu já não leio quadrinho nacional há muito tempo. então não lembro exato, nem tenho essa informação, se vocês tiverem essa informação aí, complementar. É o primeiro trabalho do Zadarsky para Marvel e tem toda aquela veia humorística dele, ele pega o Howard e coloca no, naqueles contextos cósmicos, depois ele traz de volta ele para a Terra e tem a primeira aparição da Gwenpool justamente na primeira edição. Então é um quadrinho leve, bom para você entender como o autor funciona, né? Qual é o feijão com arroz dele tá no Howard. Agora ele tá evoluindo para ser um escritor com um pouco, um leque maior de ferramentas. Mas o que o Zadarsky sabe fazer de melhor é o que tá nesse quadrinho do Howard. E tem arte do Joey Quinones, que é um artista que eu gosto bastante. Ele inclusive desenha uma parte desse arco do passado, né, que a gente falou, aquelas cenas lá na escola, é o Quinones que desenha. Então ele desenha toda essa revista do Howard. Legal. Manda tua indicação, Dão. A minha é uma que eu já falei em algum outro programa nosso, aproveitar aí para falar de Zadarsky e de Homem-Aranha, que é o, eu acho que a Panini deve lançar quando terminar lá fora, né, que é a minissérie Life Story, né, que ele tá, eu acho que tá na quarta ou na quinta, mais ou menos, que é basicamente ele acompanhando o Homem-Aranha em cada década desde a criação dele, né, de 60, 70, 80, 90 e já no século 21, com ele envelhecendo em tempo real, né? Então ele pega todo o contexto do Homem-Aranha enquanto o herói da Marvel, mas insere ele numa realidade histórica do que aconteceu, né? Então, primeiro, por exemplo, ele tá ali envolto com a guerra do Vietnã e por aí vai, né? Então é o Zadarsky já um pouco mais maduro em relação a isso aqui, que a gente comentou, né? Ele tá bem afiado no diálogo, ele tá bem afiado com o personagem, ele mostra de novo lá como ele conhece bem o personagem, e mesmo que você não goste de nada, vá só pelas capas, que as capas que é dele, né, ele não desenha, só escreve, mas as capas são dele, e assim, é uma coisa espetacular o que ele tá fazendo, um trabalho bem minimalista, bem simples, mas muito bonito nesse design de capa que ele fez para essa minissérie. Eu, claro, aguardo uma belíssima edição mal editada da Panini. Manda a tua indicação, Maurício. Olha, deixa eu falar aí. Isso deve sair, esse Life Story deve sair nas 6 edições mesmo aí, como tá saindo lá nos Estados Unidos, e vai valer a pena, viu? Quem pegar só o encadernado vai perder as capas lindas que o Dom falou, é verdade. E antes disso, deixa eu complementar aqui a informação do Igor. Esse Howard, o pato do Zadarsky, que não saiu aqui não, Igor. Deu uma conferida aqui e não saiu. A última vez que o Howard deu as caras aqui foi como coadjuvante do Doutor Estranho mesmo, no run do Jason Aaron. E se você quiser ver isso aí, só você indo pro Comixology. Não apoiamos a pirata aí, mentira. Então, além de ser uma dica para o leitor, é uma dica para a editora nacional lançar esse material aí. É, a gente já tá fazendo a revisão pra Panini, né? Como foi no caso de Sandman, que eles só corrigiram o que os leitores indicaram. Vamos indicar também agora o calendário deles, é o jeito. Minha sugestão é uma coisa que provavelmente vai sair também dos Itais, que é o Demolidor dele, cara, que tá muito bom. Pegou um artista excelente, que é o Marco Checchetto. Ah, aquele que desenhava o Justiceiro, né, do Ruka. Isso. Eu chamo ele de Geppetto, acho que tá bom, assim. tá melhor do que o jeito que eu chamo ele, que é impróprio pra menores, então... Ih, rapaz! Outro dia eu vi no Twitter alguém chamando ele Marco Chitos, também achei válido. E é um puta quadrinho, tá no segundo arco agora, o primeiro arco muito bom, pegou diretamente do final da fase do Charlie Soule, que eu não vou spoiler aqui, Marcelo, continue comprando os encadernadinhos da Panini. Espero que essa fase dos idades também saia aqui nesses encadernadinhos, porque tá valendo. Não, mas muito. Eu não tô acompanhando também, não. Pode falar. E aí, entrou muito bem no personagem, como de costume dele, e tá fazendo um run que, assim, já tem tudo pra ser mais uma fase legal. Se não a fase toda, ser clássica, mas a gente tem grandes momentos já aí, um encontro com o Justiceiro, a mudança na relação dele com o rei do crime, que hoje é prefeito de Nova York, e a arte é sensacional também. Só de fechar um arco com o mesmo desenhista e ser um desenhista bom, não ser Humberto Ramos, já é uma coisa ímpar no mercado hoje em dia. Espero que saia aqui bem cuidado também. Olha aí o hater do Humberto Ramos. Bom, eu quero indicar, como eu falei no começo, eu nunca... Foi o primeiro gibi que eu li, que foi escrito pelo Zdarsky, né? Mas eu queria indicar o primeiro contato que eu tive com ele, que foi o Criminoso do Sexo, que é escrita pelo Matt Fraction e desenhada pelo Zdarsky, né? É, foi lançado aqui pela Devir, foram 3 volumes lançados pela Devir. Eu acho que a Devir ainda tem um quarto volume que não saiu por aqui ainda. A gente até fez um pilha falando sobre esse gibi. E assim, a premissa é a mais absurda possível. É a história de uma menina que ela para o tempo quando ela tem um orgasmo. E aí ela mostra qual é a reação dela quando ela está descobrindo aquilo. E ela acaba encontrando com um rapaz que tem o mesmo poder. E assim, a forma que o Matt Fraction conta como o homem e como a mulher lidam com esse poder, entre aspas, é sensacional. E depois que eles contam isso, eles vão fazer uma coisa que qualquer pessoa que teria esse poder faria, né? Eles vão roubar um banco. Então, a história é muito divertida, os desenhos do Zdarsky são sensacionais. Eu acho que o Matt Fraction acertou a mão nesse quadrinho. E essa é a minha indicação de trabalho do Zdarsky. Bom, chegamos ao final de mais um 7 Jagunços. Então vamos primeiro agradecer aos nossos... um não é mais tão convidado assim, que já é da casa, mas o outro é a primeira vez que participa aqui com a gente. Então vamos começar com ele. Marcelo, muito obrigado pela participação e faz o teu jabá aí. Poxa, muito obrigado aí para todo mundo, valeu pelo convite, é um prazer participar do podcast de vocês, que eu ouço há muito tempo, e principalmente participar falando de Gibi do Homem-Aranha, que é o quadrinho que eu acompanho há mais tempo. Eu costumo dizer, eu comprei minha primeira revistinha do Homem-Aranha quando eu tinha 11 anos, eu tô com 38 e eu compro todo santo mês na banca, então tamo aí, né, na atividade. E dizer que eu faço um podcast de ficção de horror, chama-se Saco de Ossos. Eu entrevisto diretores, quadrinistas, escritores e qualquer outra pessoa que faça ficção de horror no Brasil. Então tem lá conversa com cineastas, falando de filmes e um monte de coisa. Convido todo mundo a procurar nos agregadores, no iTunes, no Spotify, onde mais for, Saco de Ossos. E volta e meia, tô por aí comentando coisas no Twitter, Marcelo Miranda 1, com um númerozinho mesmo. E obrigado mesmo. Valeu, muito obrigado pela participação, foi excelente. Eu tenho certeza que teremos outras oportunidades de ter você aqui com a gente e falando sobre mais quadrinhos também. Se tá gravado, é verdade. Igor, mais uma vez, muito obrigado. Fala aí das novidades da Macatu e mais o que você quiser falar. Agradecer o pessoal aí por me chamar pro podcast de um personagem que eu não gosto. Realmente, eu não gosto do Homem-Aranha, mas eu gosto muito do Zdarsky, então foi muito não bom. Parecia, não parecia. É porque a minha história... A minha história com o Homem-Aranha é muito engraçada, porque o meu irmão é fã do Homem-Aranha. Então ele comprava tudo e eu acabava lendo por tabela, mas eu nunca comprei um quadrinho do Homem-Aranha na minha infância. Assim, era tudo leitura que eu pegava do meu irmão para ler. Mas você lia obrigado, né? Esse era o problema. Tava ali e ia ler, né? Tá bom. E muito legal gravar com o Marcelo, a gente sempre se fala no Twitter, mas não tinha gravado ainda com ele. E um abraço pra galera, as novidades da Macatu, até o final do ano sai mais um quadrinho dos nossos contos aí, já tem 2 contos disponíveis, é só acessar o Twitter lá da Macatu Publicações, que tem todos os links lá no Tapas e todos os quadrinhos nossos são gratuitos e com escritores de quadrinhos iniciantes e artistas iniciantes também, que a gente gosta de apoiar o pessoal que está começando. E a minha arroba no Twitter é Igor L. Tavares. E eu acho que é isso. Mas tudo que eu faço eu ponho no Twitter, então tem foto das minhas gatas lá, tem a porra toda. E todos esses links estarão no post, né? Então, se você tá no feed, dá um pulinho lá no post, dá um viewzinho pra gente lá e tem todos os links, você consegue achar todo mundo lá também. Dãozinho, Maurício, obrigado mais uma vez. Acho que o Dão dormiu, mas tá cedo ainda lá pra ele no norte. Boa noite, Dão. Valeu, galera. Prazer mais uma vez aí conversar com o Igor. Marcelo também, a gente se bate aí pelo Twitter desde do Gaiman Gate do Sandman. E rapaz, prazer conversar com você também. Prazer mesmo. Bom, é isso, pessoal. Esse foi mais um 7 Jagunços. Até o próximo e tchau. Foi o 7 Jagunços, mais um podcast com o selo de qualidade do site Arte Final. Gostou do que ouviu aqui? Acessa lá o site, tem muito mais conteúdo de qualidade esperando por você. Vai comprar seus gibis na Amazon? Compra acessando nossos links, você vai ajudar a manter esse trabalho. www.artefinalhq.com.br